Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! New Year! Yeah! I wish you a Merry Christmas! I wish you a Merry Christmas! I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! I wish you a Merry Christmas! I wish you a Merry Christmas! I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Yeah! Ah. meu lado, ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer com duro, balança que é uma loucura. Morena, vem a meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. É pra quebrar com duro, vamos dançar com duro. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seja morena ou loira, vem balançar com duro. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Duro! Just a little